Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mais um cadáver à espera da perícia. Só vejo sangue da periferia. Cadê a paz que eu tanto queria? Sem autópsia, missa de sétimo dia. Mais um cadáver à espera da perícia. Só vejo sangue da periferia.